Pare e pense. O que tá fazendo comigo não é certo. Eu não mereço esse castigo. Eu não fiz nada pra você além de dia e noite só te dar amor. E o que me dá em troca é solidão, desprezo e esse desamor. Mas eu cansei de me iludir, de me humilhar, pedindo um pouco de sua atenção. Não vou me rebaixar, me ajoelhar, querendo que me dê seu coração. Eu pare pra pensar. Agora eu que digo não. Implora o meu amor. Agora implora o meu perdão. Agora implora pra eu ficar. Quem sabe eu pare pra pensar. Agora eu que digo não. Mas eu cansei de me iludir, de me humilhar, pedindo um pouco de sua atenção. Não vou me rebaixar, me ajoelhar, querendo que me dê seu coração. Eu pare pra pensar. Agora eu que digo não. Implora o meu amor. Agora implora o meu perdão. Agora implora pra eu ficar. Quem sabe eu pare pra pensar. Agora eu que digo não. Agora eu que digo não.